Entonces, yo le daré como 3 meses a mis alumnos de 10 horas de semana. Okay. Papá Bravo, meu pai, controle. recorte autorizada para 17011 telegraus 139. Eu estou comunicação segue no sinal anterior, suba e mantenha no nível 180. Atenção para nível de voo 180, 2230. Eu acho que a mais grande consiga pegar esse vídeo e colocar em alerta no tráfego da informação. Dia 2 e 3, eu estou identificando que havia chegada a mão, eu ligou 0 e 0. Eu estou aqui em São Paulo, estou aqui na área do meu nome, eu vou usar o que eu quiser. Recife, frequência 128.435, alterna 125.1. Passenger 1001, contact tower, frequency 118.95. I report to runway inside. QNH 1011. QNH 1011. Report. We have the runway inside. Roger, maintain your approach. Stand by. Be your turn. One, I have you inside, clear the runway 10 wind 100 degrees, that's 14 knots. Yes, runway 10, with the wind 100, with 14 knots, so now we 356, a distrito localizador, curva à direita, proa 050. Fica para 3 no teste, chamada 356. A distrito é 5901. A saída dos 231, curva em Matanha, no voo 100. A de 9213. Quando o capitão de Cida disse na senha, ele levou 1-1-0. Bem, saiu o 9203, forma tráfego 11 horas, 30 minutos, com o noroeste. A patrão de 72, patrão de voo 0-0, seguida para 1-0-0. Saída de 6 anos, tráfego 1 hora, 6 segundos, como sudeste. A estação do 72, quatro nível de voo 150, vai estar descida para 1-1-0. Ground, that's 01, leave the runway and call ground 1-1, that's 9. Amor, autoridade Flávia, Oceano, com estabilidade. autorizado, pistão 0, vento 1,00 graus, 1,3 mais. 1,00, minha frente comendo. Controle de salvamento 7 mais, passando por Rafael 1234, 4321. Excelente. 1923, controle de salvamento 7 mais, 1234, 4321, passando por Rafael 1-8-5-8, tá em pé, 1-1-8, vou tirar lá de cima. Celeste 356 no solo aos 1-0, libera a direita, chame controle de solo em 1-2-1, decimal 9. Pouso autorizado, pista no zero, vento 1,00 graus, 1,3 nós. Ajuste 1-0, 1-0. Tem pouso na 1-0, 1-0, 1-0, vou numerar o 1-0. Embraer após a passagem do Embraer, nós vamos autorizar a alinhar e manter pista no zero. Transferindo 1-8 do sinal 9-6. 1-0-1-1, continue a tax via tax-free Quebec via Apron to Apron 4 via tax-free Oscar. Over runway 17. Aeronave 2-1-3, boa tarde, mantenha a aproximação, aguarde o pistão no zero livre, forma o tráfego Boeing 737 da Gol, alinhando e iniciar a rolagem. Azul 6918, solo 1-3, direita, controle solo 2-1-9. Alinhada e colagem autorizada, pista no zero, vento 100 graus, 14 horas. Pronto, 894, deixa eu ver. Azul 9213, ponto autorizado, pista 10, vento 090 graus, 14 nós. Obrigado, por Azul 9213. Gol 097, decolado às 1:05, para concluir em Salvador, em 120.8, no voo. 08, obrigado, boa tarde. Azul 9213, no solo 16, libera direita, controle solo 1-2-1, decimal 9, na vantagem. Aqui, boa tarde, decimal 9, decimal 9. 207 para acionamento? Sente autorizado o táxi, viu até um reporte para o cruzamento da pista no 028. Alfa do Sul aí, potência 118, sinal 950. Salvador, boa tarde, está 3894 na ILS, pista 1-0. Está 3894, boa tarde, tráfego do estado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9, ajuste altímetro 1-0, 1-0. Ajuste 1-0, 1-0, autorizado pouso, está 3894. Eu posso ter o vento em direto ao seu lado, eu posso te água, como eu acho que é mais tarde. Colagem autorizada, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-3 mais. 20, decolar 232, chame com o Salvador em 120, decimal 8. Fala 10-0, vai com boa tarde, vamos lá 10-0. Salve Salvador, com o ano 10-0, muito boa tarde, decolou na Boca, Aru, passa meio direto. Bola 10-0, contato canal decolagem, e você da Fusca, no 2-0-3-7-0. Boca 3-7-0, voo no 6-0. Contato na mão de colagem, 3 a 4 0. 3 4 0, 6 3 1 4.